O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Divinópolis, propôs ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa contra dois ex-secretários municipais e um servidor público. Conforme a ação, o servidor, que ocupava cargo de confiança na Secretaria Municipal de Esportes, na gestão anterior, não cumpria a jornada de trabalho. A investigação demonstrou que, de uma carga horária total de 1.542 horas, o réu trabalhou apenas 147 horas e 5 minutos. Os dois ex-secretários municipais, que atuaram como chefes do servidor, não exerceram qualquer controle sobre o cumprimento da jornada de trabalho, nem tomaram medidas para responsabilizá-lo. Segundo a ação, as folhas de ponto do réu, referentes ao período de 15 de abril de 2013 a 1º de outubro de 2014, foram requisitadas duas vezes ao município, mas a administração não as encontrou. O Ministério Público de Minas Gerais pede a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa e o ressarcimento ao erário municipal de aproximadamente R$ 105 mil, reais, referentes aos dias não trabalhados pelo servidor. Siga o MPMG nas redes sociais, no facebook.com/mpmg.oficial, no Twitter, @mpmg_oficial e no Instagram, @mpmg.oficial. Do Ministério Público de Minas Gerais, Gisele Borges.